Quitandeiro, leva cheiro e tomate na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá empesada e o pagode fica bom. Chega só 30 litros de uca pra fechar a butuca desses negros beberrão. Chocolate, tu avisa pra crioula que carregue na cebola e no queijo parmesão. Quitandeiro, quitandeiro, leva cheiro e tomate na casa de chocolate, que hoje vai ter macarrão. Mas que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá empesada e o pagode fica bom. E o pagode fica bom. Chega só 30 e não se esqueça de avisar pra nega Estela que o pessoal da favela vai dançar partido alto. Vai ter pagode até o dia amanhecer e os versos de improviso serão em homenagem a você. Quitandeiro, quitandeiro, vai embora, minha gente. Tá bonito. Na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Mas que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá empesada e o pagode fica bom. O pagode fica bom, fica bom, fica chega, bom. Chega só 30 litros de uva pra fechar a cultura. Esses negros beberão. Beleza. Chocolate, tu avisa pra crioula que carregue na cebola e no queijo pra menção. Quitandeiro, quitandeiro, leva cheiro e tomate. Vamos lá. Na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. E que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá empesada e o pagode fica bom. Já falei pra você que fica bom. Chega, só 30.